clarão. No mar, o vento balança a embarcação. No ar, lancei a mensagem do meu amor. Yeah, yeah. Tudo que sei, multipliquei. Tudo que fiz foi por você. Canto no céu, canto no mar, canto no chão mais uma vez. Porque você vem. Na paz viaja inteiro meu coração. Feliz de ver que você não me esqueceu. Beijar a neve no chão, yeah, yeah. Tudo de bom para nós dois. Tudo que fiz foi pra valer. Todo valor multipliquei. Agora vou mais uma vez. Por que você vem? De anel no sol, a música pura feita de luz. Na mão, um carregamento de união. Tudo que sei, multipliquei. Tudo que fiz foi por você. Canto no céu, canto no mar, canto no chão mais uma vez. Tudo que sei, multipliquei. Tudo que fiz foi por você. Canto no céu, canto no mar, canto no chão.